O mundo todo tem muita campanha contra carro. É que dizem que o mundo tá cheio de carro, que o trânsito tá aí por culpa dos carros. E hoje mesmo eu vi uma mulher andando de bicicleta do tamanho de uma moto com a placa menos um carro na rua. Só que ela tava na calçada. Tipo, ela não tava na calçada porque ia na farmácia, ia comprar alguma coisa. Não, ela tava porque era a via de acesso dela. Então não era menos um carro na rua, era menos uma bicicleta na rua. Então, o mundo só vai ser evoluído de verdade quando todos os carros começarem a andar na calçada, atropelando gente, matando crianças e idosos. Concordo. E só aí teremos menos carros nas ruas. Isso. Pense nisso, uma dica pro João Dória em São Paulo, que é onde ocorre o maior problema. E menos pessoas nas calçadas, o que é um ganho duplo, né? Then you make a face, ain't your love but a trade. Pretend you dance and make my day, ain't all joy but a waste. I know you're all overmotivated, but you miss spelling my name. I know I'm always overmedicated, you can't say that in my face. Cara, você lembra? Você não deve lembrar porque é meio antigo. E tem um... tinha um jogo que chamava Carmageddon, de PlayStation 1. E você simplesmente ia andando com o carro enlouquecidamente e atropelando a galera e ganhando pontos, saca? E ele... só que você ganhava bônus se você atropelasse grávida, velho, criança, essas coisas, sabe? Não sei se cadeirante também entrava no jogo, mas você ganhava altos pontos por atropelar gente desse tipo. Achava muito interessante. E a galera, acho que foi até proibido nos países, e a galera falava que tinha mensagem subliminar, porque tinha, tipo, uns 666 pichado nas paredes, sabe? Quero muito jogar esse jogo. Ué, é legal, velho. Acho que rola de achar na internet, usar emulador e tal. Se divertir matando idosos por aí. Então, beleza, tô de novo conversando com Thiago Azevedo, maior rapper branco do bairro. Isso aí. E vai ter uns caras malados de novo, esse cara, ou traz gente nova. Bicho, eu quero que quero que o Thiago venha aqui sempre que estiver livre, uma vez semanal, quero que esteja sempre aqui. Isso aí, quero sempre estar aqui e sempre nos seus coraçõezinhos. O dia que eu ficar muito famoso e fazer shows internacionais, levarei o Thiago comigo. Isso, vou servir coxinha nos bastidores. Vou usar terno e gravata borboleta. Ficarei muito bonito. Caralho, nós estamos... já tava há mais de 20 minutos falando merda no Skype. É, mas 19 minutos eu ia cortar, porque só lixo, né? Primeiro assunto é a onda do... esse assunto já tá batido, já que tu falou no início. Onda politicamente correta afetando tua vida. Conta aí a historinha. Pois é, cara. Eu não costumo... Então, pra quem tá ouvindo, logicamente não sabe. Eu não sei, né, se ouviu o outro e tal. Mas eu conto. Eu estudo numa universidade pública, e aí dá pra vocês pensarem, pra vocês perceberem já, que é um ambiente com muito politicamente correto. Então, obviamente, eu não fico falando de... até teve uma aula esses dias, que o professor, naquela dinâmica de trouxa lá, pedia para as pessoas falarem uma coisa que ninguém sabia ainda, né? Aí depois uma menina veio falar comigo: ah, por que você não falou que você cantava rap? Tipo, eu falei: não dá pra falar esse tipo de coisa, porque as pessoas vão querer saber o que que é, querer ouvir, e aí não vai dar nada certo. Que a galera vai fincar a cruz lá, vai me empalar e botar fogo lá no pátio. E aí recentemente teve um rolo aí que eu tô com preguiça de explicar, mas alguém falou, algumas pessoas, para uma pessoa que eu conheço, que eu tava pegando pesado com comentários sobre coisa de gay. Então, por exemplo, eu falei com essa pessoa que me contou a história: ah, eu não uso intuição porque é muito gay, eu prefiro ir na ignorância. E coisa puramente imbecil que eu falo com certas pessoas, lógico, né? Vou falar isso no meio da universidade, que fica cheio de gente brigando por contra homofobia, sei lá o quê. Que a galera parece que não entende o que que é brincadeira às vezes, o que que não é. Aí eu fiquei meio puto porque eu geralmente não falo essas coisas para todo mundo. Então pode ser que às vezes eu falei para alguma pessoa e a outra pessoa, sei lá, ouviu de tabela e inventou uma toda história como se eu fosse aqueles cara burro, sabe? Que fica: não, porque isso é coisa de gay e eu sou macho pra caralho. Tiozão Tipo, de 80 anos. é, velho. Na real, até achei engraçado esses dias. Eu tava no. Num. Numa assistência técnica de celular. Aí eu tô de boa lá esperando o cara arrumar o celular. E chega um carinha lá pra ele: ah, foi pedir uma capinha pra celular. E ele tava olhando as capinhas. Aí o cara da loja, que era num. Era um camelô, saca? O cara do negócio falou: ah, mas você vai usar a capinha roxa, sei lá o quê? Aí o carinha que tava comprando falou: ai, ah, não, porque os caras vão andar com você na rua, os caras vão achar que sou boiola. Tipo assim, é aquela é a história que sempre rolou, saca? Só que a galera do politicamente correto parece que não vê que você existe, sabe? Que muita gente pensa assim e acha que às vezes se você brincar com isso, ou com qualquer coisa que envolva estereótipo, você já tá pegando pesado, você tá falando sério, sabe? Não tem nada a ver, velho. Eu nunca falei de tipo assim, de algo que não seja humor, sabe? Que não seja zoeira. Tanto é que a galera, às vezes, nesses ambientes, que quer dizer, tem mais o quê? Mulher e gay. Universidade, curso de humanas, universidade pública. Então, homem heterossexual é a minoria. Pelo menos maioria dos cursos. E a galera tem certo preconceito. Então, por exemplo, você chegar de camisa polo, você já é mal visto. E é sério. E você falar top, você já é zoado, sabe? Já tem um certo preconceito. Até tem aquele negócio de saia hétero, isso aí todo mundo já deve ter visto por aí. Já vi. Né? E. Só que assim, acho que a ideia deles é que, ah, o cara é branco, hétero, opressor. Ele não tem problema zoar ele porque ele não sofre de verdade, saca? Me parece que é essa a ideia. Você não pode zoar, sei lá, gay porque gay sofre. Você não pode zoar, sei lá, negro porque negro sofre. E aí é foda, porque eu, do mesmo jeito que eu zoaria, sei lá, coisa de gay, eu ia falar de hétero também, que é hétero zoado pra caralho também. Então, esse negócio de falar topper e, tipo, ficar na baladinha lá, querendo chegar nas menininhas, aí bota um copo assim em cima da garrafa de cerveja, segura no meio, saca? Fica aquela coisa bizarra pra caralho. Oi, hétero é zoado pra caralho, velho. Hétero, assim, o que se encaixa no estereótipo, saca? Porque você pode ser hétero e não encaixar no estereótipo de. Esse estereótipo zoado. Então você só é hétero porque você é hétero, velho. Você gosta de. Sei lá, você é homem, você gosta de mulher e foda-se. Agora tem cara que é forçado de ser tudo igual, saca? Isso que é o bizarro. Então você tem uns héteros tudo igual, uns gay tudo igual. E a galera que age do mesmo jeito fala a mesma bosta. E aí essa galera do politicamente correto repete a mesma coisa e. Não pensa nas coisas, sabe? Tipo assim, ah, brincou com isso, já tá errado. Eu acho bizarro, cara. Eu tenho um pouco de medo. Tenho um pouco de medo de ser, sei lá, estuprado. Estuprado por feministas. Ou estuprado com, sei lá, com um cu. Alguém me estupra com um cu. Falar, ah, você não gosta de gay? Então toma aqui, então. Isso aí que é a cura. Cura. Cura homofóbica. Só passa a gostar de gay agora. Saca? Pode ser, cara, não sei. Deus, que bizarro isso. Mas tem caso, né, de mulher estuprando um homem. Eu acho muito estranho na prática. E agora, se você pensar que gay também é homem, a chance dele te estuprar é maior, né? Pode estuprar duplamente. Nossa, caralho, que bizarro. Não tinha pensado nisso, cara. É verdade. E o cara pode chegar, sei lá, três gays, te arrastar pro mato, te estuprar. Tipo, pode te obrigar a comer e ainda te comer. Poxa. Isso que eu entendi com duplamente estuprar. Cara, muito gay dá em cima de tu. Cara, dá em cima diretamente, não, mas, por exemplo, em alguns contextos fica bem claro, assim, sabe? Por exemplo, até com essa galera de universidade, que eu falo, assim, de galera do politicamente correto, mas, na verdade, assim, não tem problema direto com ninguém. Então, esse problema aí é alguém falando alguma coisa que nem é comigo. Porque a pessoa não veio falar comigo, sabe? Então, é só... É uma minoria, até. Eu ando bem com muita gente, tem galera muito de boa. Galera que, sim, me conhece e posso brincar na boa e tal. Mas aí tem contexto de, sei lá, tá em festa ou na casa de alguém, tá mais bêbado, e a galera falar, saca? O homem falar. Mas assim, falar num contexto tipo... um falar que outro cara, sei lá, queria, sabe? Não do cara mesmo chegar em mim. Que aí eu fico meio incomodado. É meio chato, cara. Eu não sei porquê. Não é nem assim... Eu nunca vou ser... Vou tirar o cara, vou ser grosseiro, não, mas... Eu me sinto um pouco incomodado em ser desejado por homem, cara. Não sei porquê. Isso é homofobia. Pois, ah, cara, mas eu tomo chá de camomila com leite, então... Eu tô compensando aí do outro lado, né? Mas não precisa, não basta só isso. Não, mas... Tem que tomar o chá e dar a bunda. Não, mas tomar o chá é mais gay que dar a bunda. Você pode dar a bunda sendo hétero, de boa. Ah, faz sentido. Faz sentido, você não pode dar a bunda pra um homem. Não era tua... Sabe? É, velho, mas vai, deixa eu... Não era tua teoria de que viado realmente é quem come, não quem dá? Eu tinha esse... Hoje em dia é bem mais... Pra mim é bem mais óbvio, mas eu tinha sempre essa ideia de, tipo assim, botar na discussão. Tá, mas e se o cara dá a bunda pra uma mulher, ele é gay? Hoje é óbvio que não é, saca? Que... Mas é. É um assunto interessante pro podcast surgiu. Dar a bunda é necessariamente gay? E eu acho que não é. O que você acha? Pô, eu acho que é, bicho. Por quê? Ah, o que não tem muita explicação lógica, racional. Você sente no seu íntimo, né? É aquele negócio, se eu der a bunda, eu viro gay. Mas aí que tá, você dá a bunda pra quem? Se você dá a bunda pra uma mulher, você é gay? É, faz sentido. Então, gay é o quê? É homossexual, que gosta, tem atração sexual por alguém do mesmo sexo. Você tá dando a bunda pra uma mulher, você tá tendo atração pelo sexo oposto. É, e aí você... mais argumentos. Véi. Eu tenho muitos argumentos. Não, solta mais aí. Tipo, parece até que eu sou defensor de dar a bunda sendo hétero, né? Mas eu acho muito bizarro você... Fazer essa ligação é meio normal a gente fazer, mas se você for pensar bem, por que ser gay dá a bunda? Primeiro, se pensar como animal, todo mundo tem o mesmo cu igual. Então tem... Como é que chama aquele negócio? Que excita, zona erógena, né? É isso. É. Aí tem nervo e tal, que dá prazer pra todo mundo. Aí quer dizer... O cu não é exclusividade de gay. Se enfiar uma coisa na bunda, não te faz gay. não tem nada que é exclusivo do gay. Então, ele só dá a bunda porque ele não tem buceta. Ele não tem nada pra dar. Então é o que ele tem. Mas a mulher também dá o cu. Então todo mundo dá o cu. Só que aí, por exemplo, você dá a bunda pra uma mulher, você não é gay, porque você não tá sentindo atração por homem. Se você der a bunda pra um homem, aí sim. Talvez, né? Não, aí sim. Aí acho que não tem como. Mas a questão que eu não sei responder, cara, que eu sempre me pego no impasse, é: e se você der a bunda pra um travesti? Eu já ia perguntar isso. Pois é, eu não sei, cara. Porque o travesti, ele tem tudo de mulher. Então você vê os caras pega travesti de boa, só vai sentir nojo quando percebeu que é homem. Então é uma coisa psicológica ali, ó. Tem um pinto ali, eu não quero. Só que aí o pinto, tipo, parece que foi colocado numa mulher. Porque às vezes o cara, o travesti é uma mulher e perfeita, digamos assim, mas tem um pinto. Aí quer dizer, o pinto te faz ser gay? Não sei, cara. Cara, você... tu pegaria um traveco? Cara, eu não sei. Talvez fosse um muito... muito lindo, cara. Que é difícil. É igual aqueles de filme pornô. Mas eu não sei, porque eu acho que tem a grande diferença também entre fantasia e realidade. Porque tem muita coisa que a gente acha excitante e a gente fala, nossa, é foda. Mas a gente não faria na vida real, cara. Tipo suruba. É legal ver uns gangbang, mas eu não faria, velho. Pablo Vittar. Ia encarar? Não. O Pablo Vittar é aquele que canta com a Anitta, né? Sim. Cara, eu vi uma foto, fizeram uma montagem, tipo, eu coloquei a foto dele do lado da foto do Predella, do Costa Gold, já viu? Não faço ideia. É um grupo de rap, cara, depois você pesquisa. Agora, toda vez que eu vejo esse cara, eu lembro do Predella. É muito parecido, cara. É muito parecido. E eu não encarava... Ele não é travesti, né, velho? Ele é... como é que fala quem se veste? Drag queen. Drag queen? É, algo assim. É, então, aí não rolava, não. Mas aí também, por exemplo, se você for ativo, você comer um travesti, será que você é gay? Aí eu já acho que não. É, não, eu também acho que não. Na real, eu acho muito difícil dizer o que é gay e o que não é. Porque você tá, tem um monte de coisa misturada agora, né? Tipo, travesti é uma mulher com um pinto. E, sei lá, a pessoa vai mudando um monte de coisa. Aí você não tem negócio, tipo assim, que mulher é isso aqui e homem é isso aqui, tudo separadinho. Você tem vários níveis, né? Aí tem gente que se muda de sexo, que eu acho que é mais, deve ser mais estranho que travesti, cara. Gente que, que opera, sabe? Uhum. Que é meio bizarro, você tem que... acho que você tira o pinto, você faz um buraco, não é? Sei lá. Sei lá, acho que aí, quando faz operação perde a graça de tudo. É, pode ser também. Ah, um travesti, mas não tem pinto. Pô, não tem graça. Acabou, cara, a única coisa legal, né? Pois é, cara, mas é bizarro. Eu acho que na verdade não importa, velho. Sinceramente, importa sim, ainda incomoda você pensar. É, às vezes você é hétero, você fala, ah, será que eu sou gay? Não sei o quê. Às vezes você, com você mesmo, você se incomoda de pensar, mas na real, velho, sexo você faz, sei lá, você não faz no meio da rua. O que você faz escondido, foda-se, né, velho? Você pode fazer o que você quiser e tá nem aí. Próxima pauta. É, para os ouvintes, a gente não tem nenhuma pauta. Tá só falando coisas que vão nos levar do nada até lugar nenhum. Sei lá, bicho, vamos ler notícia. Do G1. Teve uma passeata gay na capital aqui de Alagoas esses dias. Passeata gay, e aí? Deu vontade de ir lá com as lâmpadas. Dar a luz, né? Iluminar o caminho dos nossos amiguinhos homossexuais. Cara, falando nisso, teve o negócio da cor é gay aí, né? Ah, foi. Você viu esse negócio? Vi, bicho. Eu até li uma parte do próprio projeto em si. Porque eu vi que tava todo mundo falando merda. Ah, não existe cura pra o que não é doença. Só que em nenhum momento o cara disse que tem cura. Disse que é doença. Não é bem como a mídia tá divulgando o que tá escrito lá no negócio. Eu nem li o negócio diretamente, simplesmente por muito preguiça desse assunto. Mas pelo que eu vi também não era bem assim, cura gay. Era mais uma ideia de talvez abrir espaço para pesquisa nessa área que envolver atendimento, né? De talvez mudar, né? Seria uma terapia de reversão, né? Mas eu acho que a galera exagerou pra caralho. E, cara, na verdade, o pessoal que defende tanto, que abomina tanto, não tem muita noção, às vezes, de que essa ideia de, por exemplo, homossexualidade, ela até recentemente, acho que até 1990, ela era um transtorno do DSM, que é o Manual de Psiquiatria e Psicologia, que a psicologia também usa. Era um transtorno mental até essa época. Então, doença, quando a gente fala em doença mental, transtorno mental, depende de vários fatores. Não é simplesmente um cara fazer... Não tem exame de sangue, saca? Pra você falar, ah, isso aqui é doença, isso aqui não é. Depende da cultura, da sociedade, da história, da época. Então, até menos de 30 anos atrás, era um transtorno, era um problema. E se eu não me engano, e aí alguém me falou isso, acho que transexualidade, que na verdade eu não entendo bem o que, que é essas variações, ainda tá como um transtorno, sabe? Nesse manual. Então, quer dizer, eu assim, pensando, eu já vi um pouco dessa terapia de... É terapia de conversão, se eu não me engano, que tinha antigamente mesmo que a galera tentava condicionar a pessoa a gostar, tipo, o cara gay. Tenta condicionar o cara a gostar de mulher, com filme pornô, alguma coisa assim. E cientificamente eu vi que não deu certo, cara. Então, eu não sei como a galera que propõe isso aí faria. Eu não sei se dá pra fazer, cara, eu acredito que não. Uma coisa que eu acho muito errada é você proibir, tipo, se o paciente quiser fazer isso. Assim, o problema, na verdade, que eu acho é um problema de realmente não ter como. Porque, por exemplo, o cara poderia dizer, eu posso te ajudar a se tornar heterossexual. E como o cara faria isso, saca? E, então seria uma forma de enganar a galera também. E aí, deixando isso acontecer também, de qualquer jeito, a galera que vai procurar essas coisas não entende, sabe? Ah, o que, que é científico, o que, que não é, o que, que funciona ou não. A galera fala, tem esse negócio aqui que pode te ajudar. Ele vai lá e tenta. Só que acho que esse projeto aí era de abrir para pesquisa, né? Só que eu vi alguma coisa que era bem embaçado como fazer isso e tal. Eu acho que pesquisa é interessante, cara, mas como se daria? E pesquisa eu acho que tem que ser sem esses juízos, saca? Juízo de valor. Então, se quer pesquisar um negócio que pode ser, digamos assim, o tema é politicamente incorreto, sei lá, se quer pesquisar se brancos, para não causar problema, né? Se brancos têm QI menor que negros. Então, isso você poderia cair num negócio. Ah, você tá supondo isso? Não, eu só quero pesquisar, eu quero saber. Então, acho que aí você teria que ter liberdade, porque senão você não avança, né? Você fica tendo tabu. Igual aquele negócio de célula-tronco lá, que não pode pesquisar isso porque é uma vida, tipo, um montinho de célula lá. Você atrasa pra caralho, muita coisa você podia fazer, velho. Podia ter benefício pra caramba. Mas aí, questão religiosa e não sei o quê. E questão do povo ser ignorante, não entender que aquilo ali não era bosta nenhuma, não tinha vida nenhuma ali. Se atrasa o negócio. Então, acho que realmente a maioria da discussão nesse negócio de cura gay, como um monte de outras coisas, A galera não sabe nada do que tá falando, nem a galera que é da área, por exemplo. É, falo por gente que eu conheço da psicologia, falando coisas sem saber de nada. Então, é uma bosta, cara. Eu também não sei, mas, enfim. Pelo menos eu tenho esse pé atrás e de dizer assim, eu não sei bem, hein? A galera não, seus filhos da puta, vocês estão querendo... É, são os homofóbicos, sei lá o quê. A galera cai de pau sem parar pra pensar, sabe? E essa foi a lição de moral no podcast. E agora vamos para o quadro Lendo Notícias. Cantar um rap aí pra fazer uma ponte. Hoje de manhã eu acordei e o sol brilhava tão lindo. Os pássaros cantavam na minha janela. Os cabritinhos corriam pela rua. Eu mudei, agora sou cantor gospel. Mas que merda. Vamos às notícias muito importantes. Capital Inicial faz show com Fora Temer. Quê? Até hoje, né, cara? Sério. O cara vai sair, tipo, porque vai vencer a pauta dele lá. E eles vão continuar falando, tipo. Fora Temer. Cara, se eu vou num show de Capitão Inicial, eu não quero saber de Fora Temer, eu quero ouvir música. Eu quero ficar louco. Eu já fui no show deles e eu não vi porra nenhuma. Acho que eu ouvi uma, duas músicas e tava muito chapado. Cara, Capitão Inicial é a banda do Tico Santa Cruz? Não, é do Dinho Ouro Preto. Ah. Aquela da Natasha. Natasha. É. Aos 17 anos e fugiu de casa. Amanhã do dia errado. Que merda. Nossa senhora. Tá muito bom hoje, muito eclético esse podcast. Decisão da Câmara de não fatiar denúncia agrada Temer. Pô, só tem notícia do Temer aqui. Os caras se preocupam, né, velho? Mas. Atlético Mineiro demite Rogério Micali após nova derrota em casa. Que porra, velho. Notícia bosta, né, velho? Sério que brasileiro fica lendo de política e... futebol eu entendo, mas... A galera lê mesmo política? Não saca, mas isso aqui é importante. Bahia vence o Grêmio com pênalti no último minuto. Nossa, cara, realmente eu precisava saber disso. Jennifer Lopes doará $1 milhão de... Acho que isso é dólares, eu não faço ideia. Para a reconstrução de Porto Rico. O que aconteceu lá? Deu terremoto? Sei lá. Tô sabendo de nada. Queria ver, cara. Acho muito legal, cara, catástrofe. Sério mesmo, acho muito foda. Igual o terremoto no Japão 2011. Nossa, muito louco, velho. Mas na real, igual... Às vezes eu já falei isso com algumas pessoas. E a pessoa, nossa, mas morreu tanta gente. E tipo assim... Nossa, eu odeio ficar falando tipo assim. Mas enfim... E o... não é assim, pela pessoa tá morrendo, eu tô nem aí pra pessoa se tá morrendo ou tá vivendo. Eu acho maneiro o efeito, sabe? Tipo, chega um tanto de água e joga os carros tudo pro alto, parece brinquedo. É muito foda, cara. E esse pessoal morrendo é detalhe. Não... detalhe. É, cara. Mas é legal, eu não sei porque, é legal. Lembro do... Tipo, caiu um meteoro, vai ser foda pro caralho. Lembro do pessoal do Haiti morrendo lá. 2014, caralho. Eu acho, 2013, sei lá. Mas eu lembro, se eu não me engano, uma MV Bill que contou ainda, que foi visitar lá, a galera comia, tipo, biscoito feito de... Não sei se era de terra, alguma coisa assim. Era um negócio muito bizarro. E será realmente que não é melhor um terremoto matar geral? Pô, vou comer biscoito de terra, cara. Bizarro demais. Melhor morrer. Melhor morrer, ué. Eu tô aqui comendo goiabada com queijo, tô reclamando. Notícia. Um em cada quatro brasileiros convive com esgoto a céu aberto. Pô, tá pouco ainda. Pouco. Um a cada quatro? Sim. Ué? Muita gente, ué. Olha, esse negócio de notícia tá legal, cara. Dá pra gente pensar muita coisa. Mas, realmente... Só muito triste isso, cara. Mas aqui na cidade eu tenho uns bairros aqui que eu já fui. E é isso. É igual favela mesmo. É, o esgoto córrego passando assim no meio da rua, sabe? No meio da viela. Você tá rindo do quê, velho? Sério? Era, lembrei agora de um negócio aí da tua cidade. O Léo Lins, sabe quem é? Sim. Ele ia fazer um show aí. E toda cidade que ele passa, ele faz um vídeo contando a história da cidade através de piadas. Uhum. Aí depois que ele publicou esse vídeo, o prefeito lá soltou uma nota dizendo que ele não ia poder mais fazer show lá. Ah, tô ligado. Ele fez na cidade vizinha, e foi mais de 1.500 pessoas. Aí depois ele foi aí na cidade, na praça, até em frente a, eu acho que é uma igreja, alguma coisa. Que tu tem uma foto em frente a ela também. A cidade São João ou Santa Cruz? São João. Tá. E lá em praça pública, zoando o prefeito, eu achei isso legal. Então, cara, o prefeito, na verdade, eu sou muito amigo, assim, desde pequeno, de um filho dele, sabe? Ele tem um monte de filho, na verdade. Mas eu conheço, assim, de... não de conversar muito, só de... mais de passagem, assim. Mas eu não entendi muito essa dele, não. Só que ele é um cara, assim, mais... É um cara velho, sabe? Eu acho que ele pensou, ah, o cara tá fazendo... tá zoando aqui, eu vou embargar. Acho que ele não teve muito essa noção também de o que que tá fazendo, sabe? Mas é bizarro, né? Querer censurar piada. E o mais bizarro disso... acho que eu até... não, acho não. Eu vi o vídeo. E aí... esse prefeito, ele é prefeito de São João del Rei, só que a casa dele, pelo menos que morou um bom tempo, então, esse amigo meu, que é filho dele, a mãe dele, do prefeito, a família dele mora em Santa Cruz, de Minas, que é onde eu morei boa parte da minha vida também, que é do lado. Então, o Léo Lins saiu de São João del Rei, que é a cidade onde o prefeito trabalha, e foi pra Santa Cruz, que é perto da casa dele, sabe? Da casa da família dele, ficou muito mais perto ainda da galera toda ali que conhece ele e tal. Então foi uma coisa mais muito bizarra, porque na verdade ele proibiu na cidade que ele é prefeito, mas lá no Santa Cruz mesmo não tinha como, né? Mas aí como tu se sente com a falta de água que supostamente tem aí? Falta de água aí? Cara, particularmente raras. Na verdade, eu não lembro ter ficado sem água. Sim, se foi... algumas vezes na vida foi pouco. Porque acho que depende do bairro também. E alguns faltam mais e tal. Mas eu não sofro com isso, não. Assim... o que é engraçado dele, que até o Léo Lins falou bem, é que ele asfalta tudo, cara. Sempre. Ele se deixa asfalta dentro da sua casa, passa asfalto na sua cama, cara. Ele quer asfaltar tudo. Eu achei isso bizarro, velho. Mas eu nem acompanhei muito isso aí, cara, sei lá. Tanta coisa de obrigação na cabeça que eu... essas coisas interessantes eu tô até bem passando despercebidas, né? Sei lá, eu vi esse vídeo hoje. É, foi bom, achei legal até o vídeo. Meio... pareceu... não sei. As piadas foram boas, sabe, mas... é foda o cara fazer piada com o que as pessoas estão falando pra ele, né? Porque, por exemplo, ele não conhece a cidade. Aí tem que chegar na cidade, a galera falar como é que é as coisas pra ele fazer piada, né? Uhum. Acho meio difícil. Mas acho legal, tem que zoar mesmo. Depois ele zoou mais ainda o prefeito, né? Por causa desse negócio aí. No negócio da praça eu nem tava sabendo, na verdade. Mas acho bom, cara. Tem que zoar geral mesmo. Tacar o foda-se. Tacar fogo em todo mundo. Mais uma notícia... essa aqui é muito importante, muito relevante. Nigéria vence Marrocos por 9-4 e ganha a Copa dos Refugiados. Quê? Como assim? Os caras jogam bola com bolinha de meia? Os caras tudo jogando... joga a cabeça do filho que foi assassinado, né? Porra. Pô, realmente, acho que tem que parar de falar essas coisas. Pô, todo mundo com fome jogando bola... consegue nem correr direito. Ah, cara, mas se você pega o Neymar, você vai achar o cara um refugiado, porque é a magreza dele. Faleceu e fugiu da fome. Tá, agora que tá crescendo, se nutrindo, tomando Danone. Você ficaria com o Neymar? Quê? Ficaria como assim? Por 25 mil reais. Que bicharia. O cara tem trilhões de dólares e fala 25 mil não, reais. Você não vale tanto assim. Ah, é verdade. Ah, então faz sentido. É porque geralmente essas coisas tem que ser exagerado, né, velho? 25 mil reais, não. Sem chance. Porra, 26. Caralho. Por quanto você pegaria o Neymar? Era, sei lá, R$1.000. Dá pra comprar um jogo de roda pro Chevette, né? Ah, velho. Eu não sei, cara. Na real, eu... Esses negócios eu acho muito difícil, porque... Por exemplo, por mais que o dinheiro todo esteja envolvido, aquela, só de imaginar eu já sinto um nojo, assim. E acho que aquilo ali ia ficar na minha cabeça por um bom tempo. A não ser que eu, sei lá, ficasse muito drogado, né? Algo assim. É, há essa possibilidade. Mas eu tendo a não aceitar essas bizarrices, cara. Porque eu também não ligo muito pra dinheiro, não. É, eu também. Passei a vida tudo sendo pobre, então me acostumei. É, e também eu penso, o que eu vou fazer com o dinheiro? Sou chato pra caralho, não gosto de nada. Vou, sei lá, viajar pra Tailândia e vou ficar lá de mau humor. Nossa, que chato. Eu ia comprar uns ingressos pra ver a Copa dos Refugiados. Então se chegar lá, eu já tinha morrido de fome tudo. Acabou o biscoito de terra. Porra, velho. Conta aí mais notícias, cara. Eu tô tão alienado esses tempos que eu não tô sabendo das novidades do mundo. Cara, tem favela aí onde tu mora? Ah, quase, cara. Tem uns bairros que são parecidos com favela, mesmo. Viela, droga pra caralho. Eu já morei em bairros assim também. Na verdade, não era viela. Era bairro até de boa. Só que tinha bastante droga. E bastante gente pobre e pedia as coisas. E tinha enchente também. Minha casa, já, a casa que eu morei, já deu enchente. Foi, é uma história que dá pra... É engraçadinha. Engraçadinha não, mas é curiosa. Dá pra contar em poucos minutos. Contei, então. Uma vez em 2013, 14, sei lá, que não tem noção nenhuma de tempo. Eu fui pra... Essa casa que eu morava tinha dois andares. Aí ela é assim, numa rua que vai dar lá na beira do rio. Aí eu fui pra Natal nessa época, na viagem lá com a minha ex da época, meu irmão e a mulher dele. E a gente ficou lá 7 dias. Nesse tempo, tipo, choveu pra caralho ali em Santa Cruz, que é onde eu tava morando. E o rio, tipo, encheu pra caralho, inundou tudo, inundou o quarteirão inteiro e inundou todo o primeiro andar dessa casa que eu morava. Até... Só que o meu quarto lá em cima e tal, minhas coisas ficaram lá em cima, eu não perdi praticamente nada. Eu ainda ganhei umas coisas, tipo, eu ganhei um tênis, que eu tenho até hoje, que apareceu lá do pessoal que doou, sabe? Doou pro galera da enchente e falou que tênis legal. Eu tenho ele até hoje, meu tênis preferido. Aí meus cachorros só comiam uns pedacinhos dos meus tênis, só isso que eu perdi. Aí cheguei, voltei, cara, foi muito legal, porque te falam que eu gosto de catástrofe, né? Voltei assim, cara. Aquelas ruas cheias de móvel, cheias de tranqueira, tudo pro meio da rua, sabe? Porque enchente estraga tudo, né? E eu falei, caralho, que maneiro. E foi isso. Perdi minha, perdi minha casa. Minha grande caralho, história. Que maneiro, velho. Não, perdeu não, só botou as coisas pra cima, os móvel, depois deu uma pintada lá, ficou bom de novo. Lavou, tá novo. Ação na Rocinha tem 3 mortos, 16 presos e 22 fuzis apreendidos em 3 dias. É, eu tenho muita preguiça, cara, de galera que fica tentando melhorar as coisas. Aí os bandidos que tentam correr e a polícia que tenta prender. Cara, se todo mundo tivesse morto, não ia ter trabalho nenhum. Pensa bem. E eu acho que a solução pra tudo é a morte. A maior doença é a vida. Exatamente, cara. A morte resolve tudo. Acabou as notícias? Fica recarregando sozinho, mano. Que merda. Chato pra caralho, né? Devia fazer isso no teu site pra ganhar mais visitas. Mais views, né? Nossa, é muito chato esse negócio, cara. Eu não quero carregar o troço de novo. É muito ruim. Apareceu aqui no G1. Contra o preconceito e a cura gay, grupos LGBT fazem marcha em Maceió. Cara, não é preconceito. É. Nem li a notícia pra saber, mas. Galera fala muito de preconceito, mas tem muita coisa que não é preconceito, não, cara. Preconceito é quando você tem uma ideia antes de você saber das coisas, né? Aí você pensa, sei lá, você vê uma pessoa, você vê um cara com naipe de bandido ou naipe de funkeiro, você fala, pronto, o cara vai me assaltar. É um preconceito e que te ajuda de certa forma. E, então não é necessariamente ruim. Só que você não. É ruim se você ficar, tipo assim, todo cara que é funkeiro, eu vou querer ir lá matar o cara. Aí. Porque ele é assim, sabe? O que eu tô falando? Esquece. Pula. Acompanhou o Rock in Rio aí. Você acompanhei? Sim. Não, cara. Eu tô muito. Falando que eu tô muito alienado mesmo. Eu soube que teve uns rolos que, sei lá, Bon Jovi não cantou, né? Não teve isso? Sei lá, eu também não acompanhei nada. Tipo, ninguém sabe de nada do que tá acontecendo no mundo. E tá comentando as notícias. Tipo, lê o título e pronto. Os comentadores de notícias. Piores do universo. Pô, a Sepultura fechou. Não sabia nem que essa banda ainda existia. E cara, G1 é meio chato, né? Eu gosto daquele planeta bizarro. Vamos nele. Sabe qual que é? Pronto. Agora sim, notícias boas e importantes. Livro é devolvido à biblioteca pública após 78 anos e 10 meses. Nossa, e daí, né? Importantíssimo. Ninguém nem lembra desse troço mais. O motociclista que dirigia fantasiado de panda é parado pela polícia nos Estados Unidos. Esse é bom pra caralho. Isso sim é notícia, cara. Ladrão fica preso durante roubo e chama a polícia na Holanda. Nossa, cara, eu não entendo essa. Cara, eu abri aqui também. Você perdeu uma legal, ó. Guaxinim pega carona em carro da polícia nos Estados Unidos. Eu pulei essa porque achei chato. Cara, é um guaxinim, velho. Não precisa ter mais nada na notícia. Tem a foto de um guaxinim num para-brisa de um carro. Eu não quero nem saber qual que é a notícia. É melhor que tem. Homem que... E o cara vestido de panda também é maneiro. Homem que não queria beber sozinho invade casa nos Estados Unidos. Ele entrou à força na casa com duas dúzias de cerveja. Não queria sair, acabou preso na Pensilvânia, segundo a polícia. Mas como assim, cara? O cara invadiu a casa da pessoa, levou cerveja? Não queria sair? Que porra é essa? Que bizarro. 12 gatos que moram na mesma casa batem recordes no Guinness. Foi considerado o maior gato doméstico e Cygnus o gato com o maior rabo. Cara, legal, mas o gato não tá nem um pouco afim da foto. Tá com a cara de desprezo total. Sempre assim. Cão é lançado a candidato a prefeito do Canadá. Acho justo, cara. Mas fica aí uma polêmica. Cachorro ou gato? Porra, bicho. É, isso é tenso, cara. Atualmente eu tenho um gato, já tive um cachorro. Mas, sei lá, gato é melhor, dá menos trabalho. Isso, eu também acho, cara. Eu gosto mais de gato, porque eles são mais ignorantes, assim, tipo, não dá muita ideia. Fica ali no canto dele, é independente. Cachorro é legal também, cara. Eu gostaria de ter os dois, mas gato são mais admiráveis. Essa aqui eu achei bizarro. Até antiga. 3 semanas. Mulher fica presa em janela de banheiro durante encontro via Tinder. Ela tentou... Quê? Ela tentar se livrar de pacote de fezes? Cara, essa aqui. A gente tem que ler. Uma mulher ficou presa na janela do banheiro no apartamento de um rapaz durante um encontro romântico via Tinder. Ela ficou presa quando tentava recuperar um pacote de fezes que havia jogado pela janela. Depois que a descarga do banheiro não funcionou. Cara, mas isso faz muito sentido. Caga, vai cagar na casa da namorada quando você tá conhecendo. Se isso acontece, cara, você faz isso loucura mesmo. Você tenta jogar a bosta pela janela, Você tenta dar um jeito, cara. Você fica desesperado. Porra, o que, que eu faço agora? Tá na casa da pessoa. É, não tem como me livrar disso. A descarga não funciona. E aí, né? Eu passei por coisa assim, cara. De ter que cagar e... a privada não descia. Só que eu sabia antes, saca? Ela tinha me avisado. E eu falei, pô, e agora? Aí tive que ir embora, sabe? Porque... E correndo, né? Porque senão... Cagar tudo pelo caminho. A moça entrou em pânico e na intenção de não passar vergonha diante de seu date. Que porra é essa? Por que não fala português? Envolveu as próprias fezes em papel higiênico e as jogou pela janela. Mas o pacote acabou ficando preso em uma superfície do lado de fora da janela. Ao tentar recuperá-lo, já com a ajuda do dono da casa... Nossa, velho! A própria moça ficou presa do lado de fora. Meu Deus... Smith tentou retirá-la, mas não conseguiu, chamou o resgate. Os bombeiros usando as ferramentas adequadas libertaram a moça, mas tiveram que quebrar a janela, provocando para o morador um prejuízo de cerca de R$1.800. Gente, não sei comentar, cara. Deu muita dó dessa mulher. Que pode acontecer com qualquer pessoa. Mas, foda-se, quem marca encontro via Tinder merece passar por isso. É, faz sentido. Mas, cara, não, primeiro, essa questão aí do... O que você faria no lugar dela? Cara, eu... Assim, você foi lá, fez seu trabalho, aí você viu que a rede de esgoto não quis levar embora. O que você faria? Na casa, sei lá, da menina que você conheceu, foi o primeiro dia lá e tal. Eu não jogaria pela janela, eu acho que... Pegaria... Eu ia meter no ralo lá. No ralo do chuveiro. Pô, mas é mesmo. É uma boa ideia. Pô. Eu joguei na pia, né? Ah, vai na descer pia é mesmo, jeito, mesmo. Ah, cara, mas... Né? Tudo. Desespero. Imagina a cena lá, ela pegando a própria bosta. Nossa. Cara, mas... Eu vou te falar. Às vezes, a questão social... De como você vai ser visto e tal... Ela te faz superar muito problema, cara. Igual nesse caso dela. E às vezes ela supera o nojo, por causa... O nojo é muito menor, o efeito do nojo, do que o medo dela de ser visto como cagona, sabe? E falar, ó, cara, eu caguei ele no seu banheiro, tá? E acabou, aquilo ali estragou a relação já. No começo, né, que depois... Vai ficando, vai vendo que a pessoa você caga com a porta aberta. Não devia, mas as pessoas fazem isso. Já fez isso? Não, cara, eu sou meio viadinho pra cagar. Eu cago de porta fechada. É, eu não gosto dessa intimidade, não. Eu não gostaria que a mulher cagasse com a porta aberta também, não. Tem uma coisa que eu não entendo. Eu acho mais nojento você comer do que cagar. Por quê? Não, porque tudo bem, cagar é nojento, né? Mas o negócio vai só sair e pronto. Depois acabou. Você comendo, você pega um negócio que está exposto ao ar e às bactérias do ambiente. Você põe na boca e começa a babar naquilo por dentro. Vai mastigando, transformando numa pasta, todo babado. Depois engole, deixando o resto de alimento pelo corpo. Nossa, cara, para isso, senão eu vou morrer de fome, não vou comer mais. Não, acho que o engraçado de nojo é que é muito psicológico. E às vezes você falando isso aí, tá me fazendo pensar no processo de comer. E aí eu posso passar a ter nojo de comer pelo que você botou na minha cabeça, seu filho da puta. Por isso sacou? Eu acho isso muito maneiro. Por isso que eu prefiro cagar de porta aberta do que comer em público. Caralho. É porque é aquele negócio de não pensar, cara. Até eu vi algumas coisas até por causa, no curso mesmo, de que, por exemplo, o nojo de cocô é uma coisa socialmente construída. E aí não é aquela coisa, nossa, tudo é social. Mas, por exemplo, bebê não tem nojo de cocô, sabe? Bebê pega a bosta, passa na cara e tá nem aí. Bebê é doente. É, retardado. Mas teve uma história legal também, que aí... essa coisa do bebê eu vi em psicanálise e a outra eu vi em comportamental. Que a comportamental se baseia em comportamentos reforçados, né? Então, a questão de higiene seria... Seria o comportamento de higiene é mantido pelo reforçamento também social, né? Aí teve um caso de uns caras que foram pra Antártida. E o que que acontecia? Acho que não tinha banheiro onde eles ficavam. E eles tinham que andar muito na neve, no frio do caralho, pra poder cagar na moita longe lá. Nem a moita, né? Porque acho que não tem mato lá, mas pra cagar escondido. E só que isso foi começando a ser muito esforço pra pouca recompensa. Porque a galerinha que tava ali começou a pensar, ah, mas nossa, eu vou andar pra caralho pra cagar, se eu não posso cagar aqui do lado da barraca e da tenda, sei lá o quê. E a galera começou a cagar do lado da casa, igual o cachorro faz. Caga do lado da casinha e fica ali de boa. A galera começou a cagar ali e pouco tempo eles se acostumaram. Tipo, montanha de bosta lá do lado da tenda. E a galera ficou de boa, saca? Porque ninguém se incomodava. E aí esse comportamento de cagar ali que tava sendo mais reforçador. Porque tava sendo mais... tendo melhor recompensa. Porque, eu cago aqui e tá de boa. Eu evito cansar, eu evito passar frio. Do que cagar lá longe, mas eu vou me fuder pra caralho fazer. Deu pra pegar um pouquinho a ideia? Deu. Faz sentido. Então até nosso cocô é meio controlado pelas outras pessoas. E até nosso nojo é uma coisa de você pensar mesmo. Igual, se for pensar que você vai andar de ônibus, aí você põe a mão no corrimão e pensa em tudo que já passou por aquele corrimão. Então foi um cara, um gordo seborreico lá, fiou a mão no cu e passou lá. Uma velha de 79 anos com herpes genital, coçou a buceta e passou lá no corrimão. Então alguém espirrou e passou lá. O cara ejaculou na mulher e limpou a mão de porra lá no negócio, saca? Então isso que é louco, porque se você pensar, aí que fudeu. Se você não pensar, foda-se. Se você pensar, fudeu, cara. Próxima notícia. Parar de falar de cocô antes que eu vomite aqui. Não, vamos falar de cocô. Não importa. É, isso aí. Sem preconceitos quanto cocô. O que você faz após defecar? Como assim? Sei lá, tem um ritual após. Ah, é limpar... Limpa como? Uai, com papel higiênico? Não, isso tá é nojento, cara. Falam que dá câncer também, né? É aquela história de que, se você pisa em cocô, você passa um papel. Pisa em cocô? Como é que é? Se tu tá na rua e pisa numa bosta, tu vai só passar um papel no pé? É verdade, cara. Pô, é mesmo. Vou passar a lavar a bunda agora toda hora. Mas é porque a gente limpa até ficar branquinho, né? Até não sair mais nada. Só que é uma ilusão, porque não é porque a gente não vê que não tá lá. Pois é. Cocô fantasma. Fica fedendo a cocô. É, cara, eu gosto de tomar banho, mas nem sempre rola. Eu acho que vou começar a lavar o cu então, toda vez. É mais jogo, né? Mas lavar também não espalha, não, será? Sei lá, com aquele chuveirinho anal, espalha, só que... Sei lá, se você dá uma lavada, acho que não. Não sei, cara, agora... Mas aí umas pesquisas antropológicas sobre cocô. É mesmo, né? Como as pessoas ao redor do mundo agem, se comportam depois de defecar. Que merda. Com certeza tem pesquisa assim, cara. Quando o cara não tem nada pra pesquisar, mas quer pesquisar algo, inventa alguma coisa. Sim, cara, sempre tem alguma coisa inútil que você pode querer saber. Ah, esses dias, falando em coisa inútil, teve na cidade aqui vizinha, faculdade, teve a apresentação de TCC e um dos temas era análise biológica do filme Avatar. Análise biológica? Sim. É, velho, tem. Eu já vi umas teses aí de, sei lá, de falando do filme do Batman, uns negócios assim. Tem aquelas escrotas que até saem na internet como lista de curiosidade, que é a análise cultural, sei lá, do música do Mr. Catra, uns negócios assim. E pesquisa, é bom que pesquisa, velho, você pode fazer. Pra fazer muita merda também. Você pode fazer um negócio legal, mas você pode fazer coisa muito nada a ver. Tu já fez alguma? Não, cara, eu tô... Na verdade, já era pra ter começado a fazer o projeto de uma sobre suicídio. Até comentei que você. Uhum. Só que... E aí seria legal pra caramba. Só que, sei lá se vai rolar, cara. Não... A pesquisa eu quero fazer sobre o tema, mas eu não sei se da forma como eu pensei junto com o orientador lá, se eu faria dessa forma, sabe? E se também eu faria no ritmo dele, sabe? Que ele... A gente trabalha diferente, sabe? Ele é muito nos detalhes, tipo, fico o dia inteiro pra fazer... produzir um texto. E eu sou mais prático, sabe? Eu quero fazer um negócio logo, acabou, tchau. Aí essas incompatibilidades, não sei se vai rolar. Mas o tema, cara, com certeza é um dos temas que eu mais curto. Suicídio, gosto de religião também. Então, mesmo se não rolar isso, eu vou pensar em fazer projeto, ver se tem orientador que encaixa mais ou menos na mesma área. Talvez até faça na filosofia. Eu devo fazer sim, cara. Eu acho, pesquisa é o que eu acho mais maneiro, sabe? Eu não gosto muito de prática, clínica. Eu tô tendo que ir em... Tô tendo uma aula de psicologia educacional escolar. Cara, eu tenho que ir na escola, porque é um presídio. Na verdade, não é um presídio. É e não é. Só que, assim, pra galera, acho que vai bem na cadeia, eles mandam pra esse lugar que é mais de boa, pra se recuperar, não sei o que que tem. E lá tem escola, tem EJA, esses negócios. E eu tô tendo que ir lá, cara. Nossa, que chato, cara. Sério mesmo, muito chato esse negócio. Tem não medo de ser morto lá? Cara, não, eu sou tão retardado que eu nem percebo. Teve um cara que no começo, ele chegou assim, de onde você é? Eu falei, sou daqui de São João. E de que bairro? Aí eu pensei, o cara quer me matar já, velho. Porque um grande problema que tinha aqui era negócio de bairrismo, sabe? Então teve, sei lá, um tempo, adolescência, que morria gente só de passar pro outro bairro. Direto, sabe? Aí o cara chega e me pergunta isso. Eu falo, pronto, o cara quer me matar. Só que eu sou tão, assim... Eu viajo tanto na maionese que eu nem dei muita ideia. Depois a gente tava conversando lá, a gente começou a conversar de rap e tal, que ele queria ir no show dos Racionais, que eu fui há um tempo atrás aqui. Ficou de boa, os caras é gente boa, velho. Eu comecei lá, trocou uma ideia. Acabou que eu que fiz praticamente todo o trabalho, no sentido de que você tinha que perguntar, conversar com a galera, e perguntar como é que é a escola, e aí ver lá as aulas, ver como é que é. E eu, assim, já tava lá, né? Eu fui conversando com os caras, o cara lá tava fazendo pipa no negócio de... na oficina lá. E eu acabei fazendo um negócio sem eu perceber, sabe? O cara me falou as ideias lá e tal, que ele queria fazer faculdade, de turismo, sei lá o quê. E deu pra fazer o trabalho, cara. Mas é muito chato esse negócio de escola. Eu não quero saber de criança, eu não quero saber... Eu fiz estágio também no albergue. É chato, cara. Não quer saber de velho. É foda. Isso que é foda. Tem uns negócios que você é obrigado a fazer que... É chato também. Tá acabando as notícias já. Cão de família americana é condecorado após desenterrar heroína no quintal. Caralho. Tipo, condecorado porque achou droga pra nós, né? O cara vai ficar muito louco. Esse cachorro é foda. E quando, assim que eu li essa notícia, eu não vi o americano, só vi o cão de família. Porra, é um cão que vota no Bolsonaro, assiste lá o Edir Macedo. Ah, assiste o Datena, né? Conservador. Nossa, isso é muito ruim. Porra, velho, essa foi péssima. Muito ruim, cara. Nossa. Falando da Datena. Às vezes você bota um pi nela. Falando da Atena, o cara lá morreu. Como era o nome dele? É, Marcelo Rezende. Ele tinha parado de fazer o tratamento com câncer. Bizarro, né? No caso dele, cara, câncer de pâncreas, acho que não tinha como mesmo. Câncer de pâncreas é milésimos de % pra chance de recuperar. Mas ele... acho que ele confiou em Deus mesmo, né? E se fudeu. Pessoal da... basicamente, é isso que acontece, né? Vai, confia em Deus, vai. Deixa ele operar seu coração, velho. Pessoal da homeopatia. Quem que acredita em homeopatia, velho? Cara, mas você sabia que homeopatia é... regularizada pelo Conselho Federal de Medicina? Ela é permitida. Mas funciona? Cara, não faz sentido que funcione nenhum. Cientificamente não tem sentido nenhum. Você... ah, vou aqui. Eu tenho uma substância, vou pingar ela numa caixa d'água. Depois vou diluir ela em 500 milhões de litros. E aí sim ela... ninguém vai ver que tem substância ali. Você não pode medir. Vai ser a água só. Não tem nada ali que você possa ver, mas vai ter um efeito. Sabe, é coisa de acreditar em espíritos, sei lá, um negócio... E é bizarro. É bizarro. Que quanto mais vezes você diluir em mais água, mais eficaz vai ser, segundo eles. Pois é, cara. Eu vi um documentário há um tempo que tratava disso, e aí e tinha até uma certa... o tratamento ia bem pra muita gente, muita gente ficava bem... mas aí, analisando assim, logicamente, a grande questão, a diferença que fazia no tratamento de homeopata e médico tradicional era que os caras da homeopatia ficavam uma hora com a pessoa. Tipo, ah, como que você tá? Não sei o que tem. E esse contato era até uma forma de terapia, sabe? E muita... a gente às vezes não tá nem aí pra isso. Mas muita gente gosta desse negócio de... da pessoa dar atenção e tal. Então esse era um efeito que poderia ser o efeito da homeopatia, sabe? Da pessoa melhorar. Pelo contato com a pessoa, pelo vínculo e tal. Cara, normalmente esse pessoal da homeopatia... tava até vendo uns vídeos no YouTube, tem um canal Ciência de Verdade. Sobre terra plana, essas merdas, homeopatia contra a vacina... que vacina é a invenção dos Illuminati pra dominar o mundo e matar você. Inserir o chip da besta. Pela Terra é plana? Obviamente, cara. Você não... você olha o mar assim, você vê o fim dele. Uma hora. Se olhar direitinho, você vai ver se tiver uma boa câmera. Um zoom. Teve um cara que foi lá pro mar com uma régua. Filmando e dizendo, ah, tá vendo? Porque aqui a régua tá perfeito com a linha do horizonte. Então a terra é plana. É, velho, esse cara ainda foi querendo... quer mais evidência que isso? Quem fez aquele troço na lua foi o Stanley Kubrick, velho. O cara faz filme, faz o que quiser. Faz imagem do planeta aí que é redondo, tudo ilusão, cara. Não tem como. Mas eu sabia que... às vezes eu pensei nisso e... por exemplo, a galera fala, ah, tem que ter fé pra acreditar na ciência, não sei o que tem. Eu acho que isso parcialmente é verdade, porque, por exemplo, eu sou ignorante demais. Eu não entendo nada de física, de não sei o que. E eu realmente, eu tenho fé, cara. Porque, pensamento dominante hoje é que a Terra é redonda, não sei o que tem. Mas você me pede, ah, explica aí, não sei. Tipo, eu não sei explicar. Eu nem sei entender direito. Eu só sei e acredito, sabe? Então se o cara fala que a Terra é... e há um tempo atrás eu gostava de conspiração pra caralho. Os caras falavam um negócio que parecia verdadeiro, eu falava, não, então é isso aí. Saca? Então estão escondendo a verdade de mim. E a gente que é ignorante, a gente tem que acreditar em alguém, sabe? Porque você não vai saber tudo de tudo. Às vezes eu penso que, sei lá, a Terra plana vai ser provada algum dia e todo mundo vai perceber que lá atrás, a Igreja Católica tava certa em matar o Galileu. Não. É, cara. Então, isso que é louco, porque até... é difícil a gente pensar fora da nossa verdade, assim. Porque até Galileu, Copérnico lá, era absurdo você falar em terra girando em torno do Sol e terra redonda, cara. Não tinha condição nenhuma. Então foi uma quebra de paradigma... e geralmente se dá assim, né? Você tem paradigmas, formas que você pensa, que duram, sei lá, séculos, e depois pode ter uma virada. E aí você pensa totalmente diferente. Então, se você pensar, sei lá, os gregos, escravo para eles era uma coisa moralmente aceitável. Você tinha escravo, é inferior, acabou. Tipo, hoje já é absurdo. Só que o que mudou? Mudou basicamente a forma como a gente pensa. A natureza continua aí, gente nascendo, morrendo. A gente constrói umas coisas, uns delírios. Depois vem outros caras e fala, não, tá errado. Inventa outros delírios. Fala, não, agora é terra redonda. Não, agora é plano. Não, agora é gira em torno do sol. Agora é Deus que fez. Agora é o Big Bang. Tipo, é sempre ideias e a gente sempre tá meio que fadado a tá errado até alguém chegar com uma nova verdade, né? Agora, podcast conspiracionista. Oficialmente somos terraplanistas. Exatamente. E não se vacinem, pois dá autismo. Eu sei porque eu tenho autismo. Eu fui vacinar. Pior que esse cara do canal, ele tem um filho e ele não vacina o próprio filho, não. Ele vai crescer bem saudável assim. Então, mas isso que eu acho muito, muito foda do ser humano é que a gente consegue viver. Acho que os outros animais, de certa forma também, mas a gente consegue viver de uma forma muito maluca baseada em crença. Por isso que eu acho muito legal crença, estudar a crença. Porque, por exemplo, testemunho de Jeová, eles não aceitam doação de sangue, cara. Não adianta. Se o filho deles já tá morrendo, teve um acidente, precisa de sangue, vai morrer, saca? Porque não pode. Isso é muito bizarro. Bizarro assim, porque vai contra o pensamento predominante hoje em dia. Mas às vezes a crença é muito louca por isso. O cara acredita na Terra plana, nas vacinas que dá autismo, sei lá o quê. Aí que é louco, porque às vezes nem adianta você falar, porque é uma verdade, às vezes, tão forte pro cara, que aquilo ali não tem questionamento. Ele pode, sei lá, fazer o filho dele adoecer e morrer, mas ele acha que tá certo, acabou. Pelo menos vai pro céu. Coisa que você pelo não menos vai pro céu. Exatamente. E eu vou ficar aqui, autista, com um QI de um cavalo. Últimas notícias. Homem é preso após tentar dar soco em cavalo da polícia. Que legal, cara. Deve ser muito legal brigar com... Eu rio muito quando os caras brigam com mascote, sabe? Por exemplo, tem um cara vestido de periquito que fica de cartaz na rua. Aí o cara vai lá e briga com ele. Não sei se você viu, o Ace Ventura tem um filme assim que ele briga com aqueles caras que vestem de bicho de torcida. Nunca vi. Entendeu, não? Mas então, aqueles lá nos Estados Unidos, a galera veste de animal, né, pra animar a torcida, tá ligado? Aí é maneiro, e tem uns filmes que os caras vão lá e brigam com esses caras. E é muito engraçado um cara brigando com outro vestido de bicho. Não sei por quê, cara. Acho muito maneiro. Igual Catástrofe. Suspeito de roubar carro faz pausa pra ver eclipse e é preso. Ah, roubei um carro. Ah, vou ver eclipse aqui. É, cara, o universo precisa ser contemplado nesse momento. Muita boa notícia. É o fechamento do quadro de notícias. Canta um rap aí pra fechar o quadro. Hoje eu tava de boa com meu cachorrinho no quintal. E então veio uma vaca e veio lamber meu pau. Eu não sei o que tem a ver, mas eu sempre falo de zoofilia. E eu vou parar por aqui, senão depois eu chegar em pedofilia. Eu tô muito melódico, cara. Acho que eu vou parar de cantar rap mesmo. Eu vou cantar uma música gospel. Você toca trompete e a gente... A gente faz uma dupla muito legal, cara. Cantando música gospel, eu tô com trompete. Pois com certeza tem futuro, velho. É, claro, obviamente. Agora vamos fazer análise musical. Tem muita notícia de gato, cara. Que pena que acabou. Mas de gato é só viadagem minha, porque às vezes nem tem graça mesmo. Pior que é, você que é muito viado. Exatamente. Uma chá de camomila com leite. Agora, análise musical. Cara, cheio de quadros esse programa aqui. Incrível. Tá profissional, cara. Nossa senhora, muito bom. Tô orgulhoso de estar aqui agora, realmente. Agora é sincero. Vamos analisar músicas do Rogério Skylab. Ah, é, vocês falavam desse cara aí, né? Uhum. A primeira música, o nome é Semana Passada. Procurar aqui também. Semana passada, esquartejei meu pai. botei sua cabeça na sala de jantar. Amigos me perguntam por que você fez isso. Eu digo que sou frio, muito estranho e insensível. Tem um refrão que ele só gritando. Depois peguei aquela que um dia me pariu. Ela gritou meu filho. Respondi mamãe, que século vazio. Ciência é coisa vã. O certo é o que eu te digo. Eu estuprei minha mãe. Bom caso de Édipo aí, né? Depois fui ao cinema, não tinha o que fazer. Tô vendo tudo turvo, rodando como o quê? Um edifício pula, agora o chão se afunda. Eu tô ficando louco, sem destino e macambúzio. O que é macambúzio? Cara, macambúzio, não faço a mínima ideia. Agora, análise crítica e profunda poética de Thiago Azevedo sobre essa música. Olha, podemos ver claramente que trata-se de uma belíssima obra de arte, que é uma obra de arte, ninguém pode duvidar, porque a gente não entendeu, então é meio absurdo, e é uma música, então se tem absurdo numa música a gente entende que é arte, mesmo que não faça sentido. Ele simplesmente tinha um complexo de Édipo mal resolvido. Esquartejou o pai, estuprou a mãe. A ciência é coisa vã. Então ele é um cara que gosta de psicanálise, pelo que entendi. Depois foi ao cinema. E aí eu não entendi, porque macambúzio. Vou ver o que é macambúzio. Google macambúzio. Macambúzio, aquele que por algum motivo... Não. Pouco expressivo, pouco comunicativo. Nossa, bosta. Esperava mais. O que eu tenho a dizer sobre isso é que eu não tenho muito a dizer. Eu não sei. É o meu primeiro contato com a obra desse incrível artista caolho. Agora vamos à segunda música. Que essa é muito poética. Essa eu acho incrível. Tem a letra mais complexa que eu já vi na MPB. O título é Tem Cigarro Aí. Eu vou tá. Até dar uma interpretada enquanto leio também, porque ela é muito complexa. Aí meu, tem cigarro aí? Cigarro, tem cigarro aí? Gente boa, tem cigarro aí? Cigarro, tem cigarro aí? Aí véi, tem cigarro aí? Cigarro. Tem cigarro aí? Terezinha, tem cigarro aí? Cigarro, tem cigarro aí? Tia, tem cigarro aí? Cigarro, tem cigarro aí? Fala, mestre, tem cigarro aí? Cigarro, tem cigarro aí? Fala, comandante, tem cigarro aí? Cigarro. Bom dia, tem cigarro aí? Cigarro. Ei, moço, você gosta de poesia? Não? Tem cigarro aí? Cigarro. Você, ouvinte, é a nossa meta. Pensando em você, é o que procuramos fazer o melhor. Domingo é dia de esporte. O domingo é nosso. Tem cigarro aí? Cigarro. Tem cigarro aí? Ó, pai, tem cigarro aí? Cigarro. Tem cigarro aí? Meu Deus. Se você amanheceu sem disposição, dor de cabeça, azia e mal-estar, tem cigarro aí? Cigarro. Nós já vamos lhe atender. Espere mais um pouquinho. Anote o número do protocolo. Tem cigarro aí? Cigarro. Tem cigarro aí? Ah, que pena. Não posso falar com você agora. Mas não fique chateado. Deixe seu nome e telefone. Que assim que eu puder eu ligo de volta pra você. Tem cigarro aí? Cigarro. Tem cigarro aí? E Jesus chegou para Lázaro e ordenou. Não, essa parte da letra que tá errada, que eu lembro que a música não é assim. Caralho. Então Jesus, Lázaro na sepultura e ordenou. Ressuscitas? E Lázaro, dentro da sepultura, abriu os olhos devagarzinho. Pensou em Barbacena. O que é Barbacena? Cara, Barbacena é uma cidade a 1 hora daqui. Era muito conhecida por causa de hospício que tinha lá, então por loucos. É muito conhecida por Pensei que loucos. pensou em Barbacena e falou: tem cigarro aí? Cigarro? Tem cigarro aí? Essa letra é muito profunda, cara. Nossa, realmente, é muito profunda. Tanto que eu sumi no meio aí e me perdi totalmente. Cara, que porra é essa? Me explica. Cara. Faz você a análise agora. Pelo amor de Cara, Deus. claramente podemos ver que isso é uma crítica social foda, É. onde ele analisa o contexto social da Cracolândia, em que os cracudos, todo mundo que passa, os cracudos pedem um cigarro. E é dessa forma aqui, ó, gente boa, tem cigarro aí? Ô tia, tia, tem cigarro aí? Então, cara, é muito profundo isso aqui, além de ser engraçado. Sim, cara. Eu achei uma aqui que eu quero falar. Então. Como é que fala quando você fala de poesia? Recitar. Recitar Vai isso. lá. Um pouquinho dela. O que é, clara e salgada, cabe em um olho e pesa 1 tonelada. Tem sabor de mar, pode ser discreta, inquilina da dor, morada predileta. Na calada ela vem, refém da vingança, irmã do desespero, rival da esperança. Pode ser causada por vermes e mundanas, e o espinho da flor, cruel que você ama. Amante do drama, vem pra minha cama, por querer, sem me perguntar, me fez sofrer. E eu que me julguei forte, e eu que me senti, serei um fraco quando outras delas vi. Se o barato é louco e o processo é lento, no momento, deixa eu caminhar contra o vento, que adianta eu ser durão e o coração ser vulnerável, o vento não, ele é suave, mas é frio e implacável. É quente, borrou a letra triste do poeta. Só, correu no rosto pardo do profeta. Verme sai da reta, a lágrima de um homem vai cair. Esse é seu B.O. pra eternidade. Diz que homem não chora, tá bom, falou. Não vai pra grupo irmão, aí, Jesus chorou. Porra, vagabundo, vou te falar, tô chapando. Eita, mundo bom de acabar. Cara, é muito louco, é realmente uma poesia muito foda. Só que ele fala uns negócios muito abstrato, poético, e aí ele chega e fala: porra, vagabundo, tô chapando. Saca? Não parece a coisa que tá muito deslocada daquilo ali? De quem é essa música? Ah, Racionais. não ouço música de negro. Jesus chorou, ah, o nome da música. Ah, já ouvi, só não lembrava. É massa. Uma das frases: Cristo que morreu por milhões, mas só andou com apenas 12 e um fraquejou. Periferia, corpos vazios e sem ética, lotam os pagodes rumo à cadeira elétrica. Muito bom, cara. Mas eu acho, sinceramente, que eu sempre lembro do episódio de South Park que eles escrevem um livro só com merda, tipo assim, ah, cu, buceta, puta, só palavrão e só merda. E aí a galera começa assim: nossa, mas aqui ele quis dizer isso. Aí o outro: não, mas ele não quis dizer isso, ele quis dizer outra coisa. E a galera começa a brigar, se estapear, porque todo mundo vê um sentido no negócio que nem tem, sabe? Então quem lê o negócio, às vezes quem ouve, e eu vejo muito isso em música, acaba achando sentido que não tinha ali. E aí parece: nossa, o cara é foda e tal. Mas não é, é a sua cabeça que tá produzindo o negócio. Muito maneiro. Isso acontece na arte moderna em geral. Pois é, cara. A arte é um negócio muito bizarro. Você viu aquele negócio lá também de... Tinha umas pedofilia lá no Ah. Santander, né? Cara, a arte é muito doido, porque realmente tem umas que eu não entendo. Eu só acho assim: ah, deixa fazer essas merda. Eu acho estranho, mas daí. Pode ser que eu seja burro, pode ser que os caras realmente tenham feito um negócio bizarro, mas enfim, né? Sei lá. Deixa fazer, velho. A minha ideia é mais essa: ah, tá ruim, tá bom, deixa os caras fazer, véio. Deixa falar o que quiser, fazer os negócios estranhos lá e tal. Cara, tem uma aqui que eu acho que essa realmente dá pra fazer alguma análise. Só que eu não entendo ela. Bora ver se tu saca alguma coisa. Qual? Oficial de Justiça. O nome da música é esse? Isso. Na primeira vez era domingo, dia 2 de setembro, meio-dia. Bateram a minha porta e era oficial de Justiça. Levaram geladeira, televisão, máquina de lavar roupas, freezer. E minha casa ficou vazia, vazia. Na segunda vez chovia. Bateram a minha porta e era oficial de Justiça. Levaram toca-discos, penteadeira, relíquia do meu avô, mesa, quatro cadeiras. E a minha casa vazia, vazia. Na terceira vez, eu já tinha morrido. Bateram a minha porta e era oficial de Justiça. Levaram livros, discos. Eu era só um compositor. E a minha casa cada vez mais vazia. Na quarta vez, eu estava quase esquecido. Bateram a minha porta e era oficial de Justiça. Debaixo da terra eu não compreendia. Eu queria morrer e não conseguia. Explique você essa parábola, essa melodia. Eu acho isso aqui bom. Acho isso foda. Cara. Realmente parece uma grande crônica do cotidiano. E... é, fenomenal, não tem mais o que dizer. Achei muito bom porque eu sou culto, então eu entendo. Eu só queria... eu tenho certeza de que por trás disso tem alguma coisa, porque depois eu descobri que dia 2 de setembro, meio-dia, foi quando ele nasceu. 2 de setembro é aniversário dele. Então, sei lá, deve ter algo por trás. Ou não. Tipo, ele só não pagou as contas. Coincidentemente, os caras iam lá toda semana. Um dia pegaram o aniversário dele. Levaram a geladeira, televisão e pá. É só isso que se trata. Eu acho que a maioria da arte se trata de coisas sem graça, só que você transforma ela de uma forma que você deixa abstrato o suficiente pra não parecer tão sem graça. Então, sei lá, o cara pode estar triste porque levaram a geladeira dele. Aí, se ele não for um cara literal igual esse, né? O Skylab. Ele pode fazer uma música falando de tristeza, de coisas abstratas, de emoções, de sentimentos, sei lá o quê. E o cara só tá mal porque tá sem geladeira, sabe? Tem mais algum que tu queira recitar? Não, no momento não. Recita uma tua aí. Eu não sei a letra de quase nenhuma. Análise musical de Thiago Azevedo agora. Todo dia é um bom dia vadia. que você tava pensando quando criou? Ah, é mesmo. Eu acho que era de manhã, que é um clima matinal interessante, que até começa assim, né? Todo dia é um bom dia. Pra... como é que era? Não lembro. Sei que tinha que comprar. Sair na rua e pra ir de manhã cedo na padaria. Tem dias que compro pão de sal. Outros doces. Alguma coisa varia. Assim. É, cara. Eu acho que era essa minha. A ideia principal era essa. Então, de eu querer comprar pão e tal. Tá de manhã, acho que eu tava me sentindo bem. E aí depois foi pra outras coisas, como roubar um banco. Porque, na verdade, eu peguei a base do Ice Cube, né? Que era Every Day is a Good Day. Que é a música famosa, até gringa. E aí eu pensei, eu tenho que pensar como um gringo, porque a base é gringa e tal. E eu fui pensando, o que que gringo, rapper gringo faz? Rouba banco. Bate, chama as outras de vadia toda hora, tipo... you know, bitch, saca? Toda hora os caras botam vadia. Então eu pensei, por que não? Bom dia, vadia. Muito, muito bosta, né, cara? Mas eu acho até um ritmo muito legal. Eu queria ter as letras das minhas próprias músicas pra eu analisar. cara não sabe as letras. Eles se perderam, né, em algum lugar, cara. Teve um dia que eu achei alguma em algum desses sites de letra aí. Acho que era aquela do Clube da Treta. Caralho. É aqui, tá no Vagalume. Clube da Treta Raps, Thiago. Mas o sentido, cara, eu falo até por isso, porque às vezes eu vendo as músicas depois, ouvindo, lendo a letra e tal, eu pensava, nossa, aqui ficou legal. Só que na hora de fazer, eu não pensei naquilo, sabe? Eu vi um sentido depois que não tinha antes. E aí, na verdade, era tudo movido muito por, o que que rima? Se tá rimando, tá bom, sabe? Aí tentava, não era assim, vou tentar encaixar uma rima numa lógica. Era, eu vou tentar encaixar uma lógica numa rima. O grande retorno de quem sempre esteve aqui. Essa eu gosto dela também, cara. Tem muitas referências da cultura nerd também, né? Por que gay. Verdade. Ou sei lá, tem mais algo aí, mais alguma? Cara, eu não tenho letra. Eu tenho, acho que as músicas, mas eu não tenho letra. Eu gosto de uma que nem tem nome, deixa o nome da base, tá, acho que é Dead Mariachi. Tem nada a ver. Só que começa assim, cala a boca, mina, fala pouco e me dá. Quero comer suas primas na piscina, mas eu não sei nadar. Não sei lidar com as pessoas finas. Fala as coisas. O que é? Fala as coisas que. Abomina só porque rima. Não posso evitar. Eu acho essa muito legal, o ritmo dela. Se eu morrer, vocês vão saber por quê. Talvez sejam gordo, mas eles não conseguem correr. Se eu morrer. Não sei porquê, cara. Sempre cair em xingar gordo, lésbica. Não sei, cara. Acho que eu realmente sou muito doente da cabeça. E não pode dar liberdade pra falar merda, não. Então vamos finalizar o quadro analisando músicas. Fazer um rapzinho de fechamento. Tuts, tuts, tuts. Quero ver você na minha cama até amanhã. Você é quem, né? Pra quem que eu tô cantando isso? Vai que aí você entende, né? Que fala, é comigo isso? Legal esse negócio de ter muitos quadros. Bem bacana. Você tá evoluindo, cara. Daqui a pouco você pode estar no mesmo nível dali de um bonobo. Eu não sei quem é. É um tipo de macaco, sabe? Ah, caralho. Você tá quase ali um bonobo com um gravador. No meio da selva, o gravador caiu do céu. Tá o bonobo fazendo os ruídos ali. Batendo no coco. Dia. Esse é o nível que você vai chegar. Daí pra um cima, o céu é o limite. Muito esforço e trabalho, eu chego lá. Exatamente, cara. Vamos lá, qual. Fala. Eu ia pensar na frase legal de autoajuda, mas não lembrei de nenhuma. Agora, quadro ping-pong. Sim. Como é que é isso? Fazer um bate rápido. Manda uma pergunta, você manda uma resposta rápida. Bate rápido, jogo bola. Vamos lá, você tem amigos? não, desculpa. Eu achei que era, vai ser muito rápido. É porque isso tá bem na porta do meu consciente, sabe? Tipo, sai muito rápido. Tem amigos? Sim. Sim. Quantos? Não sei. Acho complicado falar em. Até em que é amigos? Sei lá, eu sou muito problematizado pra. Não, problematizado é muito gay, mas. Eu sou muito crítico a esses termos, assim, que é amor, que é amizade, sei lá o quê. Mas eu acho que, sei lá, cara, se tiver no contexto assim, a pessoa muito próxima, que você pode falar qualquer coisa e tal, deve, sei lá, caber numa mão. Não é muito, não. Porra, é resposta rápida. Desculpa. Cu! Qual deles você gosta menos? Dos meus amigos? É... Do negro. Cita nome. Joe. Nome real é fictício. É apelido. Se um deles fosse morrer, você queria que fosse qual? Que? É... O Greg. Porque ele usa muita droga, então... Acho mais justo que ele morra. Já usou droga? Sim. Qual? Maconha e... Como é que é? Chá de cogumelo. A polícia vai bater na sua porta ainda hoje. Nossa, desculpa. É tudo natural, moço. É... Sei lá, tô ficando sem ideia agora. Cu? Qual a diferença entre um cu humano e um cu animal? A diferença é que... eu só como um animal. Não, eu quero fazer isso aí depois com você também. Gostei dessa ideia. Caralho. Deixa eu. Faz. É... Comer sua mãe ou dar pro seu pai? Como assim, velho? Perguntas são dilemas éticos. Não é pra brincadeira, se leva a sério. Vamos analisar como é o comportamento, como o ser humano pensa na modernidade sobre questões complexas. Comer minha mãe. É, comer seu pai ou dar pra sua mãe? Comer meu pai. Tá. Sexo com cocô ou com vômito? Cocô. Ó, inesperado. Uma asiática enfiando o braço no seu cu ou você enfiando a cabeça no cu de um elefante? Asiática. Tá. Se você pudesse matar uma pessoa, quem você mataria? Sei lá, um gordo que me espancou na infância. Se você pudesse empurrar sobre os trilhos de um trem pra morrer, você empurraria um judeu ou um cavalo? Não pode empurrar os dois. Se o judeu estiver em cima do cavalo, sim. Ah, então, judeu. Tá. O que você acha de sexo anal? Depende. O que você acha de praticar sexo anal ativamente? Comer cu nojento. Para os leigos. Nojento. Nojento? Mas e sexo oral ativamente? Nojento também. Qual é mais nojento? Oral. Porque é só a boca. E sexo bucetal? Nojento. Todo sexo é nojento? Justifique sua Sim. resposta. Não, porque, sei lá, tantos fluidos nojentos, fedidos e... Pô, o ser humano em si é nojento. Se você pudesse escolher 3 animais que você gosta... Enfiar um deles na sua bunda. Qual você enfiaria e por quê? Um rato. Porque é pequeno. Um rato pequeno? Quais seriam os outros 2 animais que você gosta e não enfiaria na bunda? Um gato e um elefante. Você comeria... Por que que a gente só fica nisso, né? Sexo, comida, coisa nojenta, animais, coisa pervertida. O que você acha do comunismo? Coisa de doente. Como é o sistema de governo ideal? Sem governo. Anarquismo? Sim, porque aí todo mundo ia morrer mais rápido. É, uma boa. O que você acha da aborto? Sou a favor se o pai seria eu. E eu? Mas sei lá, aborta aí. Quanto menos gente, melhor. E o que você acha do aborto? Como é que chama aquele negócio? Compulsório. Obrigarmos as pessoas a abortarem. Cara, acho uma ideia ótima. Salvação pro mundo. Você acha... Por que você acha que não tivemos contato com extraterrestres, com inteligência extraterrestre? Cara, isso é óbvio, é porque a Terra é plana e não existem outros planetas aí. Verdade. Ser muito foda e rico... Não, essa é ruim porque já sei sua resposta. Mas enfim... Mas faz... Ser muito foda e feliz e sei o que lá até os 30 anos... Ou o quê? Você nem querer viver os 80 de jeito nenhum. Não sei nem por que eu tô perguntando. Mas tá. Se você pudesse exterminar na face da Terra um tipo de pessoa, que tipo de pessoa você exterminaria? Porra, difícil. Um grupo, um gênero, sei lá. Mulheres. Consequentemente, exterminaria toda a raça, mano. Muito bom, muito bom. Jogado. Acho que é isso. Por enquanto é só, já falei muita besteira. Fechando o quadro ping-pong. Isso foi uma vinheta. Livros, tá lendo algum livro aí? Cara, eu queria estar lendo, eu comecei a ler o Sapiens, aquele Breve História da Humanidade, mas eu voltei à faculdade e me fudi tudo. Só tô lendo basicamente coisa da faculdade e nem tá dando tempo. Você acredita, velho, que um cara, ela é da faculdade também, fui na casa dele outro dia, aí tem um monte de livro lá, ele falou, tem um negócio do História do Pequeno Príncipe, nem sei como surgiu, e ele foi me dando o livro assim. Eu falando, cara, eu não vou ler tão cedo esse negócio. Querendo dizer, eu não vou ler esse negócio. E mesmo assim, ele fez eu trazer o livro, tá aqui, sabe, na minha frente. E eu não vou ler essa bosta, sabe? Eu não vou ler esse negócio. Eu fui procurar um resumo na internet, o que tem lá de tal. Mas tô lendo nada de muito legal, e você? Tô sem ler nada. O último que eu li foi um do Sartre, né, o Existencialismo e o Novo Humanismo. E agora eu tô sem nada. Preguiça de pegar o resto. Nossa. Tem um monte aqui que eu não li ainda. Mas é preguiça. Eu tô com aqui emprestado também, que é Super Freakonomics, que é interessante também. Mas eu tô cansado de ler, cara, de coisa de faculdade. E não dá tempo de você nem pensar direito, sabe? É foda. Meio que você fica alienado também, porque às vezes você quer ler mais coisas, você quer conhecer outras coisas fora do que estão te jogando ali e não dá tempo, sabe? Então é uma forma de alienação também. De formação, né? Por exemplo, todo mundo vai ver isso aqui que eu selecionei. E é muito assim, cara. Eu não gosto, porque se eu não pego coisa de fora, não precisa nem ser livro, mas sei lá, filme, ideias de fora dali, e eu acho que eu tô sendo muito, tô só absorvendo ali o que tá jogando e tô ficando muito limitado. E tô tentando lidar com esse negócio do tempo e tal, mas tá difícil, cara. É difícil mesmo. Novo quadro que eu acabei de inventar. Xingando coisas que eu odeio, mas não tenho coragem de xingar pessoalmente. Xingando coisas? Ou pessoas, sei lá, qualquer coisa. Vamos lá, começa aí. Nossa, cara, agora você me colocou numa posição. Será que eu tenho muitas pessoas que eu queria xingar pessoalmente? Sabe que eu vou cortar só esse trecho e mandar pras pessoas que você xingar. Cara, eu queria xingar... sei lá, galera que enche o saco com esse negócio de politicamente correto... Demais, não, saca? Eu quero nomes específicos. Pior que eu não tenho, eu nem sei também. quem falou de mim hoje no caso lá que eu contei. Se eu soubesse, eu xingaria essa pessoa. Então, essa pessoa que falou que eu faço piadas pesadas com coisas de gay e que eu sou muito homem, saiba que eu não sou muito homem. Eu só tenho, às vezes, mais gay do que eu gostaria de aceitar. Eu tomo chá de camomila com leite e, se eu pudesse, eu dormiria abraçado com um ursinho de pelúcia. Mas eu não tenho. Eu gosto de gato. Isso é muito gay. Então não é coisa necessariamente ruim. Então pau no cu de quem acha que eu sou homofóbico. E, porque mesmo se eu quiser ser, pau no seu cu. Porque eu quero ser e ninguém vai me impedir. Mas eu não sou. Pronto. Talvez, mas você nunca vai saber se eu tô falando sério ou não. Fechando o quadro e abrindo um novo quadro, que é o... Porque ela já esqueceu o nome. Que isso, 1 milhão de quadros. É fantástico esse programa. Agora com vocês na Natureza Selvagem. Porra, eu tava com o nome em mente há um minuto e já esqueci. Agora vamos ter que imitar animaizinhos. Imita um animal. Meu. Viu como eu sou gay? Como é que eu posso ser homofóbico se eu sou gay? Quer dizer, não que eu seja gay, mas... Entendeu? Não é gay gay de dar a bunda pra homem. É gay... meio aviadado. Vou cortar só esse pedaço e vou deturpar tudo. Ah, mas é isso que geralmente acontece mesmo. Quadro, se você fosse um animal, que animal seria? Seria um tigre. Porque ele é foda, come todo mundo, ninguém come ele... E ele vive sozinho. Tigre depressivo. Boa definição. Tigre antissocial. E você, qual animal você seria? Tem aquela clássica, uma girafa. Porque não precisa trabalhar em grupo e nem conversar com ninguém. Boa. Fechando o quadro e abrindo um novo quadro. Quadro é histórias de... tentando pensar em algo. Histórias de ex. Histórias de ex? Deixa eu pensar. Cara, não sei se não é história, mas eu tenho nossa, é meio estranho dizer isso. Mas eu tenho notado que eu tenho às vezes uma certa aversão a ex que... Igual, sei lá, tem uma ex minha que eu vou conversar com ela, às vezes por mensagem, e ela escreve muito errado, cara. Eu fico pensando, como que eu consegui, velho? Meu Deus, o que eu fiz, sabe? É uma coisa muito absurda. É... história, assim, de... Eu vou pensar, cara, tem umas histórias legal, só tem que trazer elas à consciência. Deixa eu ver. Ah, cara, tem uma menina que eu ficava que ela tá grávida. Não tem nada a ver, né? Mas eu achei muito bizarro. Caralho, tá grávida. Podia ser eu ali. Tipo, filho meu, pensou? Aí quem garante que não é? É verdade, cara. Quem garante que não é? Espero que ela não venha atrás de mim. Atualmente, como tu tá em relação a isso? Cara, atualmente eu tô querendo meio distância. Querendo ficar bem de boa, assim, sabe? Essas coisas, sei lá, vão complicando demais a vida. Tipo assim, demanda de... Ah, quero isso, quero aquilo, sei o quê. Saco cheio desse tipo de coisa. Aí acaba que você vai se levando pra esses negócios, pra agradar, pra ser legal e tal. Aí eu tô muito de boa, assim, bem igual um tigre mesmo, sabe? Bem cuzão. Bem, deixa eu aqui comer meu bife em paz e tal. Não sei, cara, não consegui pensar em nenhuma história legal. E eu tenho algumas legais, mas não lembrei. Porra, então fecha esse quadro aí. Vamos abrir um novo quadro que é Abrindo Quadros. Então vai abrir quadro dentro de quadro dentro de quadro. Acabou a ideia pra quadro. Novo quadro. Ah. Se você fosse um apresentador de programa de notícia, seria qual? Notícias sobre gatos legais. Não, se você fosse um apresentador. Que? Ah, ia ser o da Atena. Se eu ia ser um apresentador que já existe? Não, quem você seria? Quem apresentador seria se fosse o apresentador? É lógico, né? O que eu tô falando? Nenhum, cara. Tudo uns bosta. Que apresentador legal que tem? Não tem nenhum. Sei lá. O Ratinho é legal porque ele desce cacete na mesa, mas só por isso também. O Borghetti. É, o Borghetti também é legal. Sei lá, cara. Apresentador tudo lixo. Eu tenho ideia pro novo quadro, cara. Dê aí. Que é... chama Associação Livre. Ideia totalmente original minha. Que é assim. Eu vou falando palavras ou... é, ideias... e você vai dizer a primeira coisa que vier à mente. Então é um bate-bola, jogo rápido. Só que não é de responder pergunta, é de você associar uma ideia a outra, entendeu? Tá, ok. Então beleza. É, caneta. Lápis. Papel. Bunda. Fezes. Nojento. Comida. Cu. Sua mãe. Comia. Crack. Márcio Américo. Quem? Tu. Moisés. Jesus. Pão. Dedo. Quê? Não sei. Dedo? Dedo, é, você usa o dedo pra fazer pão. Ah, tá. Tudo bem, né? Sem julgamentos. Tô rindo demais, credo. Vinho. Alcatrão. Pênis. Vinho, pênis. Alcatrão. Ah, tá. É... Nike. Fake. Escravos. Negros. África. Negros. AIDS. Negros. Cancro mole. Pô, não vou falar negro de novo. Gangrena gasosa. Haiti. Terremoto. Biscoito de terra. Haiti. Greg. Drogado. Cocaína. Greg. Dinossauro. Terra plana. Safado. Wesley. Cama. Mesa e banho. Coma. Mulheres. Amnésia. Quê? Amnésia. Não lembro a resposta. Queria morrer. Todos os dias. Manhã. Comprar pão. Que suco. Câncer. Esperma. Facial. Travesti. Pé. Emicida. Quem é Emicida? Ah, aquele... ruim. Pequeno Príncipe. Já li. Garrafa d'água. Sede. Acabou meus objetos. Aqueles, você tinha um MC daí? Tudo bem, foi com... muito legal. Às vezes. Vou fazer com tu agora. Pode ser. Psicologia. Troca. Hã? Ah, já respondi. Faculdade. Tá chato. Teu orientador gay. Quê? Tu não tem um professor gay, orientador, sei lá. Não, acho que não é gay, não. Acho que é só meio maluco mesmo. Ah, então não tem graça. Seu próprio pau. Legalzinho. Tamanho. Podia ser maior. Mesa. Mesa? Sim. Pão. Biscoito. Como? Boca. Como? Comida. Esperma. Esperma.